André Cibes, o Moral de Ibi Coara. É muita ostentação, é muita luxúria. Só bebe uísque importado, essa mina é uma loucura. Quando chega na balada, é pura ostentação. Com uma mini saia, vai descendo até o chão. Vai, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Se amarra em um carrão, adora o Camaro. Chega causando a rave, nessas minas eu me amarro. Chão, chão, chão, oh, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Chão, chão, chão, oh, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Vai! Brega funk do Brasil. Estourou, papai! Alô, Cinco Pintura! É muita ostentação, é muita luxúria. Só bebe uísque importado, essa mina é uma loucura. Quando chega na balada, é pura ostentação. Com uma mini saia, vai descendo até o chão. E chão, chão, chão, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Se amarra em um carrão, adora um Camaro. Chega causando a rave, nessas minas eu me amarro. E chão, chão, chão, oh, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Oh, chão, chão, chão, oh, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Chão, chão, chão, oh, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Chão, chão, chão, oh, chão, chão, chão. Levantando o copo de uísque, vai descendo até o chão. Oh! Papai do piseiro chegou.